a bomba exploda. Te quero nua, brilhar na rua, no carnaval. Te quero sempre, te quero agora, te quero dentro e não lá fora. E quero ainda viver a vida em alto astral. Vejo o sol pintar no farol, vejo o mar que vem nos banhar. Vejo a vida abrindo avenida pra gente passar e a gente se amar. Te quero amor, me leva no Eva. Amor, te quero comigo no Eva. Te quero amor, me leva no Eva. É nessa que eu vou. Te quero amor, me leva no Eva. Amor, te quero comigo no Eva. Te quero amor, me leva no Eva. É nessa que eu vou. Te quero muito, te quero a toda. Te quero antes que a bomba exploda. Te quero lua, brilhar na rua, no carnaval. Te quero sempre, te quero agora, te quero dentro e não lá fora. E quero ainda viver a vida em alto astral. Vejo o sol pintar no farol, vejo o mar que vem nos banhar. Vejo a vida abrindo avenida pra gente passar e a gente se amar.